8192, bom dia. Vou em Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 092. Só pode estar se você avisou 366. Vão no 8-2, autorizado direto da Vitor 366, desça para 2.500 pés. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, reposta habilizado. 10, eu desceno para 2.500, a passará estabilizado para a Vitor 366, vão no 8-2. 4 horas de Salvador, gol no 812, passou Serra Vitor 366, completamente visual. Gol no 812, Torre, 118, decimal 95. 1295, bom dia. Salvador, ou no 812, a 1 milha do Serra Vida 372, no Bahia. Gol no 812, bom dia, autorizado pouso na pista no 0, vento 060 graus, com meia dúzia de nós. Gente, autorizado pouso, pista no 0. Gol 1812, solo foi 01, Libéria direita, faz táxi Alfa e Juliette pro portão 05 na escuta. Delta Alfa Juliette, Papa Zero 5, Papa Zero 5, Papa Zero 8, 2. Salvador, aqui é o X-Ray Papa Alpha. X-Ray Papa Alpha, prossiga. Solicitando autorização de reboque simultâneo da posição 11, parte 1, para a remota 13. E simultâneo com o Mike X-Ray Papa, que sairá da remota posição 13 e virá para a posição 11. Está autorizado, reporte a término. Ok, obrigado. Ok, solo, é copiado aqui o som mais que foi papo, iniciando o reboque aí simultâneo com a posição 11. Ciente. bom dia, Gol 1-1-103, formação Charlie, posição 04, autorização para Guarulhos. Gol 1-1-73, autorizado para Guarulhos, via Pesulô 10 Taubaté, nível 360, saída da Eule, da Motiva, decola da pista no zero, fazer decolagem em primeira curva à direita, aciona 5121, controle 120, decimal 8. Seja autorizado Guarulhos 360 pela Pesulô 10, até Taubaté. Cerebel, Fazleda, Módiba, decola da 1-0 com curva direita, transpondente 5-1-2-1, controle 1-2-0-8, gol 1-1-7-3. 1-1-7-3, correto, chamou pronto para o pushback, acionamento. Para 1-1-7-3. Solo, aqui é o Tom, Mike do IPAP, formando o término de reboque na posição 11, no Pátio Futebol. Ciente. Salvador, X-Way, Papa Alfa, formando o término do reboque para posição 13 em remoto, Pátio 1. Obrigado. Sim, bom dia. pushback no 04, voo 973. Chama táxi. Ataque, nova táxi. Aeronave Gol 1973, 172 a bordo, 4 horas e 19 ao Fernando Galeão. O 1973 autorizado, taxi direita ainda até o ponto de espera da pista no 0, quando lá torre 198, decimal 95, QNH 1092. Rede B Índia, ponto espera 190, chama torre 1895, 612, QNH 1973. Salvador, Gol 1973, ponto espera 190, pronto, boa noite. Gol 1973, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1973. Gol 1973 autorizado, a linha aérea decolar da pista no 0, vento 020 graus, 149. Deixa apresentado a linha aérea decolar 10, 1973. Gol 1973, decolou 36, controle 120, decimal 8. 308, bom dia. Controle, bom dia, Gol 1173. Gol 1173, contato radar na decolagem, estou para o 360 via saída da EL. Ok, 360, pode fazer essa da EL? Autorizado, Leda. Leda, muito obrigado.